sobrevoo na, no prolongamento da, do eixo da decolagem. Salvador, boa tarde, é o Felipe 5219, próxima ponte espera pronto. Boa tarde, Trip 5219, estou autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 080 graus com 9 nós. Ok, o Trip é autorizado a alinhar e decolar, vai decolar da intersecção já. Sim, sim. Autorizado o Bridge, Oxenet 6259. Autorizado o Bridge, 6259. Olha, passando, chame a torre, frequência 118.95. Sobrevoo de buraquinho, é isso? É, mesmo aqui, um pouquinho pra frente, buraquinho, gostado. Ok, gente, mantém a linha do litoral, tá autorizado já o seu cruzamento da final da 35, chame para o cruzamento da 28, ok? A livra 35, chama pro cruzamento da 28, cara. Informo que tem um ATR da Trip iniciando a rolagem agora, e em instantes terá um Airbus da TAP também iniciando a rolagem da 10. Muito boa tarde, Portugal. 02 approaching Golden Point, runway 10, ready for departure. Portugal 02, line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 02. Trip 5219, o decolou aos 41, chame o controle em 120.8. Bom voo e boa noite. Trip 5219. Centro equipe, frequência 1251 e alterna 1.33.25. 1.25, 1.33.25, Oxa, né? 6.259, obrigado. Side level 0, next 0, still 30 nautical miles at Portugal, 0-2-2. Roger, line up and wait, runway 10, line up and wait. Line up and wait, runway 10, at Portugal, 0-2-2. Salvador, boa tarde, é o Trip 5219. Boa tarde, Trip 5219, contato radar, saída árabe, vou para o nível 160, sem restrição na decolagem. Trip 5219. Da 35, aguardando para cruzar a capital da cidade para frente. Charlie Alpha Tango vai manter o setor, aguarde para o cruzamento da 28, ok? Manter a posição, aguarde para o cruzamento da 28. O TAP vai iniciar a rolagem instante. Tá ciente, aguardando, Charlie Alpha Tango. Report Kilo 022, I report you an aircraft, a helicopter maintaining 500 feet on the right hand side of your takeoff line, okay? So clear to take off runway 10, QNH1012, and the wind is 080 degrees with 90 knots. Report takeoff runway 10, QNH1012, Epsilon 022. Jogo no 567, papapá para Brasil, né? Sports Call 022 airborne at 20:44 minutes. Call now the departure control 120.8. Have a nice flight and a good night, sir. 208, tenha uma boa noite, sir. Tchau, Alfa Tango, tá livre o cruzamento da 28, reporte livrando hoje. Livre cruzamento, você pode estar livrando, tá? Após o cruzamento, só confirmando, o senhor vai fazer um sobrevoo de busca-vida e buraquinho e depois retorna para o pouso em Salvador, é isso? Afirmativo, tá. Ok, gente, então reporte livrando o eixo. Reporte livrando o eixo. Terceira milha, posto curva à direita, perdido, subida é Arbor, é Lefa, controle 120.8, torre 1895 e o código 5436. Brasília, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2733, tráfego posição de 12 horas, 21 milhas com rumo oposto, subindo para o 090. É um Airbus 330 da Portugal. Conselho 2733, copia o tráfego. Para 2733. Afirma. Conselho 2733, tráfego posição de 12 horas, 18 milhas com rumo oposto, subindo para o 090. É um Airbus 330 da Portugal. Excelente, 2733. 940. Portão 01 autorizado, chame táxi 940. Mará, 940. Tá, confere, altímetro 012 agora, galeão 360, plano pra quatro. Pesado então do Salvador para o galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, SMAP e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1208-218-95. Acione o código 5445. É 5445, meia dúzia, o estacionamento, chama, puxa o estacionamento. Autorizado o retorno, dá pra gente posição, pode aprovar direto aí para a Bata, reporte cruzando através norte da torre. Direto Bata, reporte através norte, o Charlie Alfatão. Através norte da torre para a base 17, o Charlie Alfatano. É Portugal 022, chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85, tem um voo. Recife 2545, alternando 2685. Uma boa noite, muito obrigado. Tem 193 a bordo, 343, galeão alterna. 1940, Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012. 295 no 012, 945. Pegou 940, próxima ponta de espera, passando 0, pronto. No 940, tá livre, decolagem dá no 0, venta de 1 no 0, 0 graus, uma dúzia de nós. Livre, decolagem, passando 0, bom, 940. Charlie Alpha Tango ciente, considero o solo aí o 5-3, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Ou no 567, porta 102, liberação na Chametaco. Porta, tá chegando no 567. Trip 5219, chama do Recife, frequência 1288 e alterna 1220, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom trabalho. Recife, o Trip 5219, até volta. Controle, boa noite, voo no 940, 1500 na Dael. Boa noite, voo no 940, contato radar na decolagem. Autorizado Leda, subindo somente para o nível 080 restrito. Leda com 940, gente. Pro 360. 080 restrito pro 940? Afirmo, 080 restrito. 080-940. Do 940, informação de tráfego. Meia dúzia de milha à sua frente, mantendo uma centena com o mesmo rumo, é um Charlie 208. Sim, chegou 940, obrigado. Sério 2733 vai ser ultrapassado pela esquerda por um Boeing 737-800 da Gol. 737. Para o táxi, voa na 567. Temos 178 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alternando o café, né? 2567, Indiano, ponto de espera, chame 21895, ajuste 1012. 32, vai vir aqui a ponta de espera, chame 1895, tchau, boa noite. Nível 360, voo 940. Retorno 567, ponta de espera no zero, pronto. Voo no 567, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar ao 10, com vento de 080 graus com uma dezena de nós. Alinha decolada 10, voo no 567. Voo no 940, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, voo 940. Voo 567, decolou 03, o controle 120.8, tenha uma boa noite. 20 408, obrigado novamente. Salvador, muito boa noite, agora 567. Passando agora 1600 metros na saída Arbor. Gol no 567, boa noite, contato radar, saída Arbor Elefa, submanter nível de voo 360. 3620, Arbor Elefa, no 5627, tá bom, obrigado. No 601, no pátio Índia, ponto espera chame torno no 895, ajuste no 012. Boa noite, 3197, formação é a Quebec, nível 380, Galeão, pronto, cópia, posição 08. Tenta 3197, Galeão, aprovado, nível 380. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta Peso 1-0, voa até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5440, controle 120, decimal 80. Colado Galeão, nível 380, decola da 0, da Euleda, após direto bridge, Peso 1-0 e SMAP em rota. Aciona 5440 e o controle 208, 73197. 3197, protegimento correto, chame pronto. Bruno 601, boa noite, autorizado a linhagem decolada 10, vento de 090 graus, 8 nós.